Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil. Galera do Rock apresenta a picape que vem para ser a número um do som automotivo no Pará. S10, pressão sob a mira do mais preciso montador de som do Brasil, WG Audio Service. O mais agregador do rock desta geração terá que tocar cada rock como se fosse o último, ou o seu legado deixado pelo Golf vai por água abaixo. Vem aí, S10 Pressão. Depois de um extraordinário suspense e tensão elevada a proporções inesperadas, ela está chegando em um desfecho impactante e surpreendente. Em breve, nas melhores baladas do som automotivo. E sempre junto com os irmãos Caio e Cássio. E a galera do rock. Vamos lá, Fábio. Bota a S10 pressão na pressão. Bota no vermelho. As produções e as mixagens fica por conta de quem entende de som automotivo. Caio e Cássio. Se eu soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. S10 Pressão, o alto nível do som automotivo. Banda AR15. Assim você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Pressão. A picape que vem pra ser a número um do som automotivo no Pará. Uh-uh-uh-uh.

Vamos lá, Fábio. Bota a S10 pressão na pressão. A picape que vem pra ser a número um do som automotivo no Pará. Ter o melhor grave se não coloca as meninas pra dançar. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Sei que mereci, mas eu já paguei. Baby, deixa

Caio e Cássio e a galera do rock. Coração, e

Cássio, fazendo você viajar no mundo da música. Meu amor, Bruno e Trio. Como é mesmo, Mané? Bruno e Trio. Agora. Eu vejo uma boca insensata. Apresenta a picape que vem para ser a número 1 do som automotivo no Pará. S10 Pressão. Caio e Cássio, produzindo e mixando os melhores hits. Harrison Menos, Banda Pintos, a moral. Lembranças de um sonho bom, e só isso que restou, ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão, Fábio, Bota a S10 pressão na pressão. Bota no vermelho. Bota a S10 pressão na pressão. Bota no vermelho. De que agora estou só.

S10 Pressão. A picape que vem pra ser a número 1 do som automotivo no Pará. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Produções, os irmãos Caio e Cássio.